Mas se tu não tocas a canção da minha saudade, tu me toca aquela outra. Tocaste a terra querida, não. Eu toco, agora a letra é tão grande que eu não sei aonde termina, sabe? Tem a primeira parte e o estribilho, né? Aí troca outra vez a primeira parte e o estribilho. Vamos experimentar, talvez ainda dá pra um mais. Thank you.